firmeza também faça sua parte em que some com a nossa cultura hip hop original, estilo de rua. Na moral a gente avança e jamais recua. É desse jeito a vida é dura, cheia de desafios e de testes. No rap nós investe, pois esse é o nosso som. Deus me deu o dom, tenho que multiplicar aonde eu chegar. O amor vou destacar, uma luz vai brilhar, as minas vão gostar, os loucos vão pirar e o grave vai rachar. Vai rachar, vai, vai, vai rachar. R.A.P. é isso aí, vai tremer, até surdo vai ouvir, vai sentir, o barraco vai sacudir. No AP, será que eles vão curtir? Sei não, João, só não vou fazer acepção. Deixa o som tocar na favela, na mansão. Essa é minha missão, rimar pro mocinho, pro ladrão, pra rua, pra prisão, pra quem tá na solidão, na depressão, sem direção, na escuridão. Vem alegrar o coração, rap é união, é diversão, é protesto, é comunicação. É mais que um grupinho, é uma nação. Zé Polvinho não entende o que é revolução. Aponta o problema, mas não leva a solução. Aqui é outra cena, é rima pra reflexão. Sem ilusão, a ideia é conscientização. Cultura, arte, em toda parte. No boteco, na igreja, na boate. Tô no combate, na correria. Isso aqui é rap nacional, ritmo e poesia. Bumbo, caixa, chimbal, melodia. Vende em periferia, rimador anuncia. Experimentou, vicia no que é bom, sem fugir do tom. O rap é em todo lugar o nosso som. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. Esse aqui é nosso som, fazendo as caixas tremer. Fazendo a minha arte através do RAP. Pro cê ver como faz vida aqui em cada barra. Transforma a melodia em coisa boa na sua casa. Som de quebrada pra rapaziada se envolver. Quem é sabe bem o que tem que fazer. Vem com nós pra tu ver como é revolução. Só caneta e papel no lugar dos canhão. Levanta a mão mais tranquilo, fica na paz. Curte sempre na boa, aqui você é capaz. Através do flow, o avô em cada show. É fazer o bom como se fosse um gol. Ei, esse é o nosso esquema, mas tô ligado que uma para e só envenena a banca de cá. Agradece a consideração pela colaboração, agradeço de coração. Lembre sempre, aqui o alvo é você. Entender o bang e se arrepender. Converter o coração pra aquilo que é bom. Vou pregando Jesus através desse som. Uou! O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte. O rap é o nosso som, o rap é a nossa arte. Na sua quebrada, faça a sua parte.